estará bem e a consciência leve. Pra entender o erê, tem que dar moleque. O erê, tem que conquistar alguém e a consciência leve. Leve. Pare e pense no que já se viu.